andrecedesmoral.com.br. Eita, música gostosa demais. Essa aí é de quem, Bigodinho? Sucesso, sucesso, Alô do Ventura. Meu pivetão, essa aqui faz parte da nossa história. E chega, galera, vem logo pra cá. Vou fazer uma levada, vocês vão gostar. O som é maneiro, é de enlouquecer. Gatinhos e gatinhas, comece a mexer. Mexer, mexer. Vai, mamãe, vai, mamãe. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Mexer, mexer. Virgem Maria, Virgem Maria. Mexer, mexer. Deixa lá. Viu como é fácil? Você aprendeu. Da próxima vez vai fazer você e eu. Agora se preparem. Sabe por quê? Gatinhos e gatinhas, continue a mexer. Mexer, mexer. Andrés Cedes, o mal de ir embora.